esperto, ocioso, com essa digitalização, né? Ou seja, mesmo no atual sistema você tem uma ociosidade no uso desse espectro eletromagnético, a gente pode efetivamente demandar, exigir e entrar num campo de debate, de embate, de disputa em torno desse espectro improdutivo, digamos assim. Né? Isso me parece também que é uma questão interessante para a gente trazer como estratégias de comunicação. Eu acho que existe uma dificuldade muito grande comunicacional, de se comunicar o movimento do espectro livre, de se entender, de se difundir. Então, também, né, eu acho que é uma outra questão estratégica a gente pensar como, né, o grupo em torno do ESC, outros movimentos em torno da democratização dos meios de comunicação, a discussão da regulamentação dos meios de comunicação como um todo, o coletivo como Intervoz e tantos outros podem se rearticular em torno dessa discussão especificamente do rádio. Porque dentro dos próprios movimentos de democratização e de regulamentação de mudança da lei geral de comunicação, o rádio também ele fica lá numa escala de discussão, de debate, com uma visibilidade menor. Né? E aí me parece que é decisivo também se articular com os parlamentares que possam ter algum tipo de incidência, né, efetivamente em relação a essas mudanças. Eu citei aqui, agora a gente estava conversando, no Moron, né, que pegou, por exemplo, uma questão como a do Marcos Livre Internet, né, que efetivamente, de certa maneira, ela traz uma questão importante. Não dá para a gente falar de governança, de uso livre ou de uso autônomo desse espectro livre sem efetivamente pensar claro, a gente fala de desregulamentar algo que está regulamentado de uma maneira desfavorável para o movimento. Mas eu acho que é uma ilusão a gente pensar em autonomia e em governança sem pensar numa mudança dessas próprias leis que operem e que assegurem essa governança, essa autonomia. E eu falo isso pensando no Marco Sobre a Internet, que foi muito discutido. As pessoas sempre têm aquela primeira impressão ou intuição de que não, a internet é livre, para que regular? E a gente viu que com o Marco Sobre a Internet, que ainda vai ter que disputar e passar por um debate enorme no parlamento de como vai ser essa regulamentação. Eu acredito que inclusive vai ter retrocesso em relação ao próprio marco, tal qual ele foi proposto. Esse embate vai se dar ainda no parlamento, na hora de implementar o marco civil, mas ele é decisivo exatamente dentro dessa linha de que para assegurar autonomia, para assegurar governança, para assegurar esse uso livre, você precisa regular. Claro, eu também não sou tão simpática aos movimentos simplesmente regulatórios, né? regular, que é, por exemplo, uma das propostas, uma das lutas, inclusive bem sucedidas, do coletivo Contra Intervozes. Mas, efetivamente, eu acho que, de certa maneira, se entendeu que deixando o uso do espectro livre hoje só como desobediência civil, ele também não vai muito longe, né? Ele passa a ser criminalizado, enfim, né? A gente não avança nessa discussão que, na verdade, é uma exigência pública de uma regulação para que, né, essa autonomia e essa experiência de governança possa acontecer. Então, isso também é um pressuposto que eu tenho, enfim, cada vez mais, né, defendido, junto com as práticas autonomistas, comunitaristas, que a gente esteja cada vez mais preocupados com essa questão no nível da regular. Regular para, enfim, para favorecer esse espaço, né, justamente comunitário, esse espaço livre, regular, né, ou pensar no que poderia ser uma regulação voltada para os comuns, voltada para os bens comuns. Então, eu acho que assim, para começar, eram essas questões que eu queria trazer aqui para vocês. Eu acho que a gente tem que sair aqui do ESC, né, com uma possibilidade de articulação, porque senão nós vamos fazer 10, 15, 20, 30 ESCs, né, e a nossa rede, que eu acho que ela já existe, ela é frágil, ela é fragmentada, ela tem que se articular em torno de políticas públicas. Eu acho que, para além, de novo, da desobediência civil, da governança e da autonomia, isso me parece cada vez mais decisivo. Mais do que isso, a gente tem pessoas aqui aqui, né, nessa rede, que tem articulações com parlamentares. Se tem o Moron, por exemplo, que é uma pessoa que está absolutamente empenhada nessas discussões, que é aqui do Rio de Janeiro, que eu tenho certeza que poderia sentar conosco para pensar o que poderia ser um segundo passo nessas discussões. Então, são essas as primeiras questões, provocações que eu trarei para vocês. E, enfim, ouvir aqui os colegas e dar sequência aí ao nosso debate. É isso. Dar sequência aqui com o professor Maus. Bom, vou aproveitar a fala da Ivana, foi perfeito para defender a minha praia. Eu comecei a mexer com rádio na luta para o começo da implantação das rádios comunitárias, né, lá na UERJ, tentando montar uma rádio comunitária com a comunidade de Vila São Luís, que é um bairro de Ubiri Caxias, onde está a unidade da UERJ da Baixada Fluminense, no meu aula, né? E essa rádio está há 12 anos lá, embora tenha sido arquivado o seu processo e não chegaram os documentos em tempo. O Ministério demorou 4 anos para responder o meu pedido para botar a rádio no ar. É claro que a rádio já estava no ar. Quando eles mandaram o pedido para eu mandar de volta pela madrugada, eles pediam 45 dias. Só que a direção da rádio é a Associação de Moradores, sou eu. E não conseguiram juntar a papelada toda em 45 dias. Bom, o projeto foi arquivado. Está lá na página do Ministério das Comunicações, nós somos uma rádio ilegal. Certo? Dentro da universidade, ninguém conta para ninguém aqui. Né? Funcionando perfeitamente há 12 anos, a Anatel e o Ministério das Comunicações não aparecem lá, felizmente. Eu acredito que é porque nós temos guardas armados na porta, né? Porque a polícia da UERJ é armada, nós temos segurança própria. Né? Então, nunca fomos perseguidos por nenhuma das. Agora, depois desse parágrafo com as rádios comunitárias, que foi minha primeira área de pesquisa, enquanto estava se implantando, e depois isso continua potente, né? A gente tem 4.800 por aí rádios comunitárias com concessão do Ministério das Comunicações e tem mais 40 mil no ar no Brasil. Então a questão da rádio livre continua a ser uma. A questão da rádio livre começa na Itália nos anos 70. Na França, nos anos 80, né? Quando na França e na Itália toda a rádio era do Estado, não havia rádio comercial. Desde a Segunda Guerra Mundial, não tem rádio comercial na Europa. No Japão foi até os anos 80. Né? Só em 85 começou a aparecer mini rádio, que era um maluco fantástico, Tetsuo Kogawa. Bota na internet, tipo, Kogawa com W. O Tetsuo Kogawa era professor da universidade, da de Tóquio, junto com os alunos, fez uma. Não podia ter rádio. Toda a rádio era do governo, com algumas rádios que eram concedidas para ex-funcionários do governo que pediam concessão. Tinha que ser alguém de confiança do governo japonês. Enfim, o Kogawa inventou um transmissor de 0,25 watts. Sabe o que é isso? A rádio comunitária são 25 watts e é uma bosta, né? Não pega nem um quilômetro de raio para estar na lei. Agora imagina o que é 0,25 watts. Pegava até o fim do corredor do prédio, né? Mas mesmo assim, foi uma febre no Japão. Foi uma febre que espalhou-se milhares de rádios, de micro-rádios, de mini-rádios. O transmissor que ele inventou, ele juntou um microfone com um aparelho, com uma coisinha de controle remoto de carrinho. Né? Não vou te explicar como é, porque eu não sou eletrônico, né? Não sou eletricista nem. Mas ele juntou controle remoto de carrinho com alguma coisa de transmissão de som, montou a rádio linha. Depois essa rádio foi refeita quando ele saiu, quando saiu da universidade, esse primeiro grupo, que fez em Tóquio. E depois essa coisa estourou Enfim, o movimento por rádios livres é uma coisa mundial e que eu acho que continua vivo. Continua vivo. O imaginário do rádio, como a Ivana colocou, é que está em crise. Isso quer dizer, tem algum, por exemplo, o que é rádio, além das rádios livres no Brasil, das rádios chamadas piratas, que a maioria pertence, metade, mais da metade, de igrejas evangélicas, pequenas igrejas, que o pastor resolve botar uma rádio no ar, porque tudo quer, né? Um canal importante para a religião, né? Para essa área da religião religiosa. Então, a outra metade, pequenos comerciantes, o cara tem um negócio no interior, na Baixada Fluminense tem muito isso. E aí ele bota uma rádio no ar e. Ou então político, né? Vereador. Tinha uma rádio em Caxias, não sei se continuou no ar. Quanta? Ela pertencia ao presidente da Assembleia Legislativa de Caxias. Quadruple. Da Câmara do Vereador, hein? Quadruple. Quadruple? Não, é Quadruple. Quadruple? Pegaram o nome do cara fantástico aí, dos indígenas e do romântico. Antônio Calado. Do Antônio Calado? Filha da puta, né? E a Quadruple era do presidente da Câmara dos Vereadores, com a Câmara Política, porra. Então, o clima é esse. Mesmo as rádios comunitárias que recebem concessão do governo, são as que são apoiadas por deputados, prefeitos, governadores e parará. Então o cerco é enorme e quando o ministro das comunicações, que ainda continua, Paulo Bernardo, fez uma tentativa de fazer, de permitir que entidades públicas dessem dinheiro para apoio cultural para as comunidades, que é permitido na lei, ele botou isso no ar, criou né, uma norma. E isso, a das emissoras de rádio aberta fez um escândalo. Aberta fez um escândalo imediatamente e queria depor o Paulo Renato. Não faz por quê, porra? Quer dizer, o governo dá dinheiro para a Veja, botar anúncio, né? Governos estaduais, o estadual de São Paulo não precisa. Já comprou a Veja para distribuir para professores de São Paulo. Todos os professores da Rede Pública de São Paulo ganhavam uma assinatura da Veja, do Serra, né? Isso o governo de São Paulo fez. E xinga, diz que a Carta Capital só existe porque é apoiada pelo governo. Né? Mas enfim. Me perdi. A coisa principal é o seguinte: em termos de rádio ativa, a rádio politizada, a rádio politizante, como foi a rádio da França nos anos 80, na Itália nos anos 70, no Japão, nos anos 80. No Japão, muito pouco, só o começo do movimento foi mais politizado. Depois foi tomado pelo comércio, pequeno comércio, usou mini rádio para fazer propaganda. Mas enfim, além dessa rádio politizada, que praticamente no Brasil hoje tem a rádio muda, né? Tem a rádio interferência, tem as poucas rádios livres aí que estão fazendo, continuam numa luta nessa direção. Tem um movimento zapatista, né? Foi o último que eu tive informação, que é absolutamente genial, que é uma coisa perdida no meio da floresta lá de Chiapas, que ninguém consegue chegar, eles estão autônomos politicamente e eles criaram 5 rádios. Em cada caracol, que é uma reunião de municípios, não tem nome de município, condados zapatistas, que tem uma legislação separada da mexicana, não tem uma rádio. Né? E a rádio só transmite de manhã, antes do pessoal sair para a roça, de tarde, quando o pessoal voltou da roça, e não tem programação. Fala quem quiser, na hora, quem tiver o melhor assunto, entendeu? Não tem nada, enfim. Foi apresentado um trabalho com o Bismar, da UFMG, está fazendo doutorado da UFMG, na Intercom. Se vocês entrarem na Intercom, procura lá pelos artigos, um trabalho sobre. Bota a palavra-chave, Rádio Zapatista, etc. Porque o artigo é muito interessante. Ele foi duas vezes já lá em para o médico ver a coisa funcionando. Bom, isso é rádio militante, é rádio modificada, é rádio de luta. Fora isso, muito pouca coisa. Como a Ivana falou, o imaginário do rádio está pobre na cabeça da garotada que bota um iPod no ouvido, bota as músicas que quer ouvir e sai na rua criando seu próprio rádio. Não precisa entrar em rádio nenhuma, né? Então ninguém ouve rádio, né? A coisa está pobre. Por causa disso, eu estou fazendo um trabalho, só para terminar, eu ia começar com isso, mas é melhor terminar, porque marca mais. Eu estou fazendo um trabalho com os radioartistas e com os artistas sonoros que existem pelo Brasil afora e pelo mundo afora. Né? Eu comecei com uma coisa só brasileira, o único contato, aliás, dois contatos fora do Brasil que eu tinha, era o Osso, que é uma associação cultural de Lisboa, que tem um trabalho de radioarte frequente. Eles estão ligados à pós-graduação em artes sônicas, Sonic Art, lá de Belfast, que é dirigida por um português, o Paulo Abreu, que esteve aqui há pouco, né? Ele está fazendo um ano sabático aqui. Está cheio de português, cheio de brasileiro fazendo artes sonoras em Belfast. Tá? E as artes sonoras estão super desenvolvidas em Portugal. Tem a Stress FM, pode anotar aí. Stress.fm, bota esse nome é direto na internet. Ela não é FM porra nenhuma, é uma web rádio. Mas assim, está sempre reproduzindo, inclusive, eventos criados pelo Osso na área de Echoes. O último foi Perca-se Conosco. Foi no dia 3 de outubro agora. Era um programa transmitido pela Stress FM, que eram paisagens sonoras de 10, 15 minutos. Cada um de uma rua, de uma esquina, de Londres, Nova York, Roma, Rio de Janeiro, São Paulo, Pindamonhangaba, Belfast, Paraná, Torá, mundo afora, Moscou. Outro dia estava com uma russa, estava contando para ela, entra aí na rádio para ouvir. A transmissão foi uma merda, eu tentei ouvir, a transmissão ao vivo foi uma merda. Eles agora botaram alguma coisa botaram no Facebook, eu entro direto na Stress FM, na rádio, tem um lugarzinho lá que tem o material, mas esse ao vivo eu não consegui escutar direito, não deu. Mas enfim, produz isso, produz eventos desse gênero, produz eventos de criação sonora também, de arte sonora, lá em Lisboa. Existe uma Bienal de Radioarte em Lisboa, da Rádio Zero, que é organizada pela mobilradio.com.net, que foi a mesma que fez a rádio da 30ª Bienal de São Paulo, né? Que as telecomunicações brasileiras, muito inteligentemente, não deram concessão para uma rádio dentro da Bienal de São Paulo, que é uma Bienal Internacional de Artes. A concessão que eles deram era possível pegar a rádio até os limites do Ibirapuera. Podia botar para um terço da cidade de São Paulo, só, durante 2 meses. Não. Eu ouvi pela internet, a gente botou material, inclusive de produção nossa, a gente faz radioarte, faz artes sonoras, no estúdio lá na FEBEC, na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. Né? E nós estamos, a Caxinauá Pesquisas Sonoras, nós estamos, assim como o Osso, assim como a Ania Mauruskatka, da Universidade de Basel, na Suíça, assim como o Derek Evans, que é um compositor americano, todos na Rede Rádio Arte. Rede Rádio Arte é um portal de radioartistas na internet. Rede Rádio Arte, escreve tudo junto em letras minúsculas, .wordpress.com. Tá? Você abre na primeira página, tem o nome de todos os grupos de pesquisa. Tem o Grisson, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, tem o nosso, que é o Castanho a Pesquisa Sonora, lá da FEBEG da UERJ. Universitário tem também, na verdade o cara nem apareceu ainda, mas a rádio dele está lá nos links. É uma rádio do Centro de Música Eletrônica, Centro de Música Eletroacústica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem 10 anos de produção de música eletroacústica no acervo, que você pode entrar direto na coisa e ouvir. Enfim, a rádio pela internet, as web rádios, tá? A gente tem uma web rádio dentro do Rede Rádio Atlas. Já está com uns 5 programas, tem uns 2 programas que eu fiz lá na Caixa usando o Sussurro. O Sussurro é uma sonoteca digital, né? Bota lá, sussurro.musica.frj. Bota no Google, você chega, é uma sonoteca criada na Escola de Música da UFRJ, que tem 1 quilhão de compositores atuais brasileiros fazendo, inclusive, muita música eletroacústica e muita arte sonora também, coisa mais próxima do Rádio Arte, e que você baixa online direto, né? Baixa, faz download. Você pode ouvir em streaming, mas quando você está ouvindo em streaming, você aperta na tela e pede para fazer salvar como, né? Ele permite você baixar. Então, são fontes de material. Com o material do Sussurro, eu já fiz 3 programas, 2 já estão na Rede Rádio Arte, vocês podem abrir lá e ouvir na web rádio da Rede Rádio Arte. A gente está com um programa da Lilia Zarela sobre os Metac, né? Ela fez a exposição do Walter Metac, um criador de instrumentos sonoros suíço, alemão, absolutamente louco, que viveu na Bahia há muito tempo, e ela fez uma exposição dos trabalhos dele no Museu de Arte Moderna de São Paulo. E aí fez um programa de rádio do Museu de Arte Moderna de São Paulo, que a gente botou lá na Provê na rede. Tem um programa de um DJ americano da rádio, dos estudantes da Universidade de Nova York, que é o Tim Sweeney, que é o Beats in Space. Né? Eu botei como um cara que faz festa, é música de festa, música de DJ. Só que ele trabalha sempre com Nova York, é muito gente de fora, chega, cada dia, cada noite que ele faz, né? ele dá faz uma festa no sábado, e está no ar toda terça-feira na WNYU, e está no Beats in Space na internet, tem quilhões de programas que você pode baixar também e ouvir. É uma coisa de música de festa, mas é um tailandês, depois um japonês, depois um... Tem gente do mundo inteiro que é convidado para fazer as festas, e acaba sendo uma coisa de arte de criação sonora misturado a entretenimento, como foi a MU. Eu convidei o Diogo Reis da MU para participar da rede também. Além dele botar material, ele tem uma tradição dele que foi para o ar na rádio lá de Nova York, que está dentro do... está na web rádio da gente, mas tem outras coisas. Enfim, artes sonoras e rádio arte é uma coisa que estava meio baixando na bola e está em alta, está subindo. Além do rede radioarte.wordpress.com, é importante, por exemplo, a Express FM, assim como o mobidradio.net, mobidradio.net, que esse grupo é uma plataforma internacional, na verdade não é uma plataforma, é um grupo que produz coisas, eles produzem a Bienal de Rádio Arte na Rádio Zero de Lisboa, de 2 em 2 anos eles estão em Lisboa, e produzem coisas na Estônia, na Bulgária, pelo mundo afora, e isso está na página deles, que tem material de artes sonoras de rádio arte na página da mobilidade.net. Então, artes sonoras começou a aparecer nas bienais. A Bienal de São Paulo 2012, né? Nessa Bienal agora não veio, não apareceu. Mas está na Bienal de Veneza vários números, né? E na documenta de Castro também. Enfim, faz parte do mundo da arte e ao mesmo tempo é uma coisa que está no rádio. Isso é uma outra forma de rádio, é uma coisa que eu venho me dedicando nos últimos 5 anos, já tenho alguns artigos escritos sobre isso, mas enfim, é uma coisa que talvez abra um pouco o imaginário e o interesse da garotada, né, para isso que ninguém faz mais, que é ligar o rádio, ou pelo menos ouvir o rádio na internet, né, já que essas coisas a gente ouve na internet. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado, professor. Bom ver. Tem agora o News. Digamos que a sua função social mudou, mas ainda está. Eu acho que, para provocar um pouco também, o que envelheceu talvez foram as ferramentas acadêmicas também de ver e entender o que é rádio hoje, assim, como isso é um problema. E a outra crítica que a Dana já fez, as leis também já não se aplicam muito para permitir que se faz rádio e que se usa o espectro eletromagnético de uma maneira mais interessante do que hoje. Então, preparando um pouco a apresentação da mesa de hoje, falei com parte do ESC2 o que vamos fazer, e ele sugeriu, a última vez eu apresentei um texto, uma crítica do PLIP, não? Todo mundo sabe o que é o PLIP aqui, é esse projeto de lei de iniciativa popular da comunicação social, assim, como que surgiu e que pretende, assim como de modificar e criar um novo marco regulatório mais democrático no país. É uma proposta interessante, mas que acho que você precisa fazer muitas críticas também. Então, a ideia do ano passado foi apresentar esse texto crítico, entrar num diálogo com os autores, todos os coletivos que participaram fazendo essa lei, mas não rolou, assim como até hoje não teve debate. Então, achei mais interessante, ao invés de propor o mesmo texto de novo, assim como que é um pouco chato, mesmo que não careça de atualidade, de falar um pouco também sobre isso, por que não tem debate hoje, assim, como que a Ivana também já falou isso, assim, como por que são tão poucas pessoas que estão falando do espectro livre aqui, não? Mas para chegar a responder essa pergunta, eu acho que vou revisar rapidamente os pontos centrais do meu texto do ano passado, que estão em relação com o espectro livre, não? Assim, como a crítica do Blip sobre justamente o uso do espectro, falar depois um pouco sobre as umas hipóteses que eu acho que tem que ver com esse silêncio da sociedade sobre o uso do espectro, que tem que ver com desejos também. E finalmente vou falar de carros elétricos da França nos anos 70, que é um tema importante também, que vou explicar porquê. Mas para começar com o Blip. Então, essa iniciativa de lei popular, que se chama modificar ou reformar a comunicação social eletrônica, vou fazer só umas críticas centrais. Um problema desse projeto é, se alguém tiver lido, que fala principalmente da radiodifusão analógica e pretende te falar da comunicação social eletrônica. Então é uma visão que fala assim como a radiodifusão que a gente conhece com todos os seus problemas, mas não consegue te propor outra coisa. Então se chamar uma iniciativa popular de comunicação social eletrônica é muito pretensioso e não permite, na verdade, de discutir novos formatos, novas ideias que tem que ver com a regulamentação ou com o uso do espectro. Outro ponto que eu critico muito é também essa confiança cega que tem quase nesse texto no papel emancipador do Estado que tem aí. O Estado será o garante com suas instituições do bom uso do espectro como um bem público. Não? Assim, no PLIP, o espectro permanece um bem público. Então, o Estado, não só o Estado brasileiro, mas os Estados nacionais do mundo são os maiores reguladores de direitos humanos, assim como o direito humano da comunicação. Então, sempre tem essa ficção. E é natural, porque o Estado tem os seus interesses, mas confiar nele, que ele sozinho vai garantir com a liberdade de expressão e o pleno uso da mídia é muito ingênuo. Então, esse ponto eu não concordo, Eu acho que ainda essa proposta de lei popular falta realmente de inventar algumas novos modos operandi de administrar o espectro eletromagnético. Tem ideias no Uruguai, por exemplo, nessas leis, assim, como de formar conselhos onde tem uma presença da sociedade civil realmente na formulação, assim como do marco regulatório, não somente depois da vigiança, e não chegamos a esse ponto com essa proposta. Outra crítica que se pode fazer, e a quem se dirige, ou quem é o sujeito de comunicação dentro desse PLIP, dessa proposta de lei. Então, lá, realmente, se reconhecem somente sujeitos coletivos natos no Brasil ou nacionalizados brasileiros. Então, aí, primeiro, o Estado tem que legalmente reconhecer algum grupo coletivo, instituição, para poder se comunicar no espectro, e além disso, tem que ser brasileiros ou naturalizados. Então, o que fala isso? Assim, como os migrantes ficam fora, assim como o migrante não tem direito de se comunicar aqui, assim como de usar o espectro plenamente. Isso é um direito que se reconhece plenamente já em outros lugares do mundo, assim como o Conselho Europeu, por exemplo, reconhece que as comunidades, por exemplo, são um lugar ótimo onde pessoas estrangeiras, migrantes, assim como podem tomar amores, não? E vindo o cenário aqui no Brasil, São Paulo, onde as maquilas trabalham muitas pessoas da Bolívia, ou agora aqui no Rio, quando cada vez estão chegando mais refugiados da Síria ou do Haiti, de qualquer canto do mundo, assim como e a porta de comunicação é fechada, é triste. E que numa perspectiva de uma nova lei, que se fala de uma iniciativa popular, não existe esta perspectiva e não tem interesse de discutir esses pontos. E, por último, acho também que é problemático que nesse texto se fala de um direito de antena, que é um conceito utilizante, que talvez o Thiago depois pode falar um pouco mais também. E se trata o direito de antena como o meu direito de responder na mídia já estabelecido a alguma mensagem, enquanto direito à antena e muito mais, assim, como a direito de antena de captar ou transmitir informações por meio de ondas. Né? Então. Um pouco de crítica sobre o BLIP, eu espero que vai ter um debate para aprofundar esses pontos um pouco, mas gostaria de voltar agora à pergunta central, por que o silêncio, não? Assim como que isso é uma pergunta que eu estava falando muito, porque do ano passado até agora, tanto silêncio sobre a linda proposta que se fizeram aqui o ano passado sobre o espectro livre. Aí, gostaria de mencionar que o debate do espectro livre talvez começou aqui, mas tudo o que tem a ver com o espectro aberto é um discurso que se conhece já muito tempo atrás no Brasil. Eu conheci aqui no Fórum Mundial Social, em 2009, onde eu achei um livro que se chamava, muitos de vocês vão conhecer, Comunicação Digital e a Construção dos Commons, Redes Virais, Espectro Aberto e Novas Possibilidades de Regulização. 2007 esse livro, não? Assim, então, as ideias, assim como já estavam em circulação, eu peguei um pouco fogo também com essa ideia do espectro aberto, que agora já foi desenvolvido mais para um espectro livre. Nesse livro se mencionam autores como o Kevin Verbach, o Joy Baker, o Bob Hopkins, assim, realmente importante nesse debate. Eu cheguei até o ponto de fazer uma entrevista com o Bob Hopkins, que é um teórico, agora consultor de mídia também da República Checa. Porque achei interessante o espectro aberto, já conheço essa ideia que tem um acesso direito, assim, ter um compartilhamento mais dinâmico do existente. Fiquei como muito emocionado poder falar com ele, mas fico super chocado ao final da conversa, porque quando eu comecei a te falar da radiodifusão com ele, assim como ele me falou, radiodifusão, o que você quer de radiodifusão? Radiodifusão já acabou, assim como radiodifusão, democratizar a radiodifusão, literalmente ele falou, é como falar com mexer um pouco as cadeiras na Titanic, assim como, porque já é uma coisa que vai falar. Nossa, como pode ser? Assim, como, qual a versão? E aí, fazendo um pouco uma crítica também do espectro aberto, assim, como você vê claramente que é uma visão ultraliberal que deixa muito ao lado um pouco a liberdade de expressão e realmente a pluralidade das vozes como uma preocupação central. Por isso eu acho muito interessante a proposta do espectro livre que nasceu aqui mais no Brasil nesse sentido. do, do qual, qual o Thiago vai falar ainda. Mas, bom, ainda está a pergunta o porquê não tem um debate aqui no Brasil sobre essa, essa boa ideia. E queria compartilhar, então, uns três hipóteses do porquê. Não? Assim, o primeiro, o mais evidente, assim, sem interesses comerciais. Não? Assim, a escassez de frequências, como existem agora, e o acesso restrito ao espectro favorece certos modelos de negócios que existem aqui no Brasil. E eles têm muita influência, a gente sabe já como funciona o Brasil e todas as pessoas lá. Então, não surpreende, não? Pelo outro lado, tem que falar também, para completar a imagem dos interesses comerciais, dos interesses do Estado. Vocês estão fazendo leilões atualmente, não? Das frequências de 700 MHz. Não somente o Estado brasileiro tem interesses aí. Também na Europa e em outros lugares do mundo, os Estados viram que fazer leilões e vender praticamente frequências cria uns recursos para as caixas do Estado. E isso, em momentos de crise, não? No momento de políticas de austeridade na Europa, em outras partes, é uma coisa muito interessante. Então, só acusar a empresa de ter interesses comerciais que é um pouco absurdo, porque com isso são as empresas, não, assim, não é suficiente. Também tem que falar dos interesses comerciais do Estado nesse sentido. Outro ponto que eu acho importante, que influi sobre o silêncio, são os interesses e as agendas políticas, as estratégias que tem. Não? Falei do livro de 2007, que falava claramente de redes virais e tudo isso. Teve a possibilidade também de fazer uma entrevista com um dos autores do livro, os coordenadores do Interpolis. Eles falaram que não, na verdade, não chegou ainda o tempo, o Brasil não está pronto para esse debate político. Agora as prioridades são outras, temos que esperar para contar com esse tema. Então, estamos em 2014, estamos num momento quando os teles grandes estão entrando, assim como cada vez ficando com mais espectro e mais espectro. Então, eu me pergunto também um pouco, vamos esperar até quando? Não? Assim como, e acho lamentável também que mesmo autores que escreveram nesse livro agora estão chorando sobre essa mudança do cenário, quando também tiveram os seus maus, assim como de levar para frente debates políticos mais interessantes do que está escrito no livro. Talvez uma crítica um pouco dura, mas já que estamos provocando, assim, vamos seguir. Assim. Outro problema das agendas políticas, acho que existe ainda muito essa afirmação do Estado como o ator central na regulamentação da comunicação. E isso é um problema que estamos vendo as associações de rádios comunitárias no Brasil, no maior caso, tem uma distância crítica com o Estado, mas tem outros, assim, como por a cercania de movimentos sociais, históricos, com o PT e tudo isso, tem uma falta total, assim, como de uma distância, assim. É triste, mas é a verdade, muitos aqui sabem que muitas rádios comunitárias estão fazendo campanha política para Dilma agora, assim, como que, bom, cada quem pode fazer, mas aí tem que discutir também, assim, como qual é o papel de uma rádio comunitária, assim, como qual é a sua independência política. E aí, achar, assim, como de apoiar uma corrente política vira um pouco complicado, assim, e limitar, e isso eu acho que é mais complicado ainda, assim, como de limitar os seus próprios desejos, assim como aos partidos políticos, assim como não vai permitir realmente de abrir debates sobre novas possibilidades. O último ponto, última hipótese sobre o silêncio, tem que ver um pouco com perguntas conceituais e representativas, que eu acho que é um problema de muitos atores que estão nesse debate, também de muitas pessoas que estão aqui hoje, de outros coletivos, se achavam somente na palavra livre, não? Assim como, quem está reclamando uma palavra livre para si? Então, tem as rádios livres que falam que são as rádios livres, tem o fórum da mídia livre que fala que eles estão falando da mídia livre. Eu lembro de um coletivo que surgiu nas manifestações do ano passado, que não muito longe daqui, falou que eles querem ser a nova plataforma de tudo a mídia livre no Brasil. Então, o que são essas ideias? Assim, como, aí tem um conflito de representatividade. Eu acho que muitas vezes uma falta de realmente criar zonas de troca de ideias e de se abrir um pouquinho. E só para fechar aqui com isso, essa representatividade, essa pergunta de representatividade se reflete depois também nas propostas de comunicação mesmo que vocês estão fazendo. Falando do compartilhamento do espectro, por exemplo, uma ideia que avançou muito, por exemplo, com a MAC Brasil, que introduziram um modelo que venceu na lei da mídia na Argentina, de ter um setor da mídia pública, comercial e comunitária. Não? Então, aí eu acho um problema, assim, como a rádio comunitária hoje não pode reclamar de ser a única representação da mídia independente. Não tem rádios livres, sempre existiam. Tem outras formas de, legitimamente, assim, como reclamar o uso de ondas individualmente ou coletivamente. Então, a gente tem que também ter mais sensibilidade sobre esse ponto e não somente copiar modelos. Acho que aqui no Brasil é muito importante, já que existe esse desejo, essa ideia de um espectro livre, que os autores, assim, como que estão propondo modelos de comunicação, estão levando em conta isso também, para se existe um interesse realmente de criar um movimento e de fazer política de comunicação juntos. Enfim, está concluído. Eu falei ao início que ia falar das rádios elétricas de na França nos anos 70 e isso é importante por quê? Porque a história é a seguinte, nos 70 a empresa estadual, a Société Électrique, como se chama? Você lembra? Não, Électricité Française. Bom, a empresa de eletricidade na França, eles fizeram um plano de um carro elétrico nessa época, que teve muito apoio, inclusivamente na sociedade. Eles imaginavam tudo um futuro, tudo um desejo social para a população, para deixar os carros com motores combustíveis e ir lá para frente para um melhor futuro, mais limpo, tudo isso. Os únicos que não gostaram da ideia foi a Renault, já que produziram motores combustíveis. Então eles precisavam de criar um novo desejo, então eles precisavam de quebrar esse desejo que estava criando o EDF e colocar um desejo que for mais forte. Qual foi esse desejo? Velocidade, não? Se o carro elétrico chegou a 90 km por hora, então aí o Renault fez uma campanha grande vinculando velocidade, liberdade, assim como uma coisa mais desejo, não racional, assim como de falar que o melhor carro é que um carro que vai de 200 km por hora, porque você nem precisa, mas o desejo de sentir essa coisa, assim como a potência do motor, tudo isso, venceu, não? Hoje no Brasil, se estamos vendo como se estão usando as redes digitais, assim como que desejos estão criando. A Ivana já falou da rádio, da TV digital, que é a mesma coisa, não? As imagens cada vez assim, mais claras e brilhantes, que o olho humano quase não pode perceber mais na sua resolução, ao invés de falar em mais canais que se poderia criar também como uma possível alternativa. Na rádio digital é a mesma coisa. E falando do espectro, mais nesse sentido, agora como é? Assim como de ter acesso com o seu smartphone para o Facebook, assim como 24 horas, assim, a velocidade de redes 4G, sei lá, a geração que vem depois, que significa como uma inversão muito grande, assim como numa infraestrutura que, claro, assim como que vai definir também as possibilidades do futuro. Assim como, eu acho que é legal que tem aplicativos e uma coisa muito lúdica de experimentar com novos formatos de mídia, mas acho que o que falta é uma crítica dos meios, das vias de comunicação, e por isso o debate sobre o espectro livre, sobre um melhor compartilhamento do espectro é muito importante. Então, foi isso. Obrigado. Ivana, agradecer as apresentações que me precederam e também agradecer. agradecer aí novamente a organização, nossos pesquisadores, ativistas e tal, que mais uma vez se mobilizaram, se organizaram e tornaram esse evento possível. E claro, todo mundo está aqui disposto a debater isso presencialmente, e a galera da internet, mais um evento streamado em software livre. Bom, eu queria agradecer as apresentações que me precederam, porque justamente me poupam de fazer uma análise mais detalhada desse contexto brasileiro. Para quem está no Brasil, pelo menos, faz o quê? Meio século, 50 anos, que a gente ouve essa lenga-lenga da democratização da comunicação como uma necessidade. A Constituição brasileira tem 25 anos, né? A Lei de Rádio Comunitária é de 1998, e a TV digital está funcionando desde 2006, 2007, e a situação da comunicação no Brasil é a mesma, né? Um monopólio, um oligopólio instituído faz muito tempo, parece basicamente inabalável. E a proposta do Espectro Livre, a proposta que a gente vem trazendo, é uma proposta que tem as razões por não estar circulando tanto quanto a gente gostaria, mas, ao mesmo tempo, é uma proposta que permanece como potência aí, porque ela se atualiza, né? É uma proposta que pensa a transição do analógico para o digital, e é isso que está faltando, no nosso entender, para boa parte das legislações da América Latina, que estão investindo sobre a democratização dos meios de comunicação, e também a proposta de lei de iniciativa popular, que comentava agora há pouco o Nils, tem problemas conceituais graves, né, como ele apresentava, mas eu vou reduzir a minha crítica, a minha intervenção a isso. É uma lei que está mobilizando uma energia enorme da sociedade civil, mas é uma lei que basicamente reproduz o modelo analógico de concessão, atribuição de frequências, uso do espectro, etc., e não se atualiza para o contexto digital, que é, né, hoje o rádio digital, a TV digital, são plataformas de comunicação que não se limitam a transmitir, no caso do rádio, só áudio, né? O rádio não se define no rádio digital como uma plataforma de comunicação de transmissão de som. Não se trata disso. O rádio transmite dados. O rádio digital vai transmitir dados, né? A TV digital tem capacidade de transmissão de 19 megabits por segundo. Isso é uma transmissão de dados, né? Uma transmissão de dados que ainda não foi devidamente explorada. Como falava a Ivana logo no começo da apresentação, eu concordo totalmente com a observação dela, e isso é parte do silêncio que a gente vive no Brasil e talvez no mundo. A gente vive um modelo de alienação tecnológica muito evidente, que é a ideia de que o digital é como a passagem do que foi o preto e branco para o colorido. Agora, o digital virou passagem do colorido para o super colorido. Não se trata disso, né? O digital, a plataforma de comunicação de TV digital e de rádio digital, proporciona usos que não são possíveis nas mídias analógicas, né? Então, essa modificação é que deve ser investida. É sobre isso que os pesquisadores de comunicação, as pessoas que investem suas vidas aí, muitas vezes na democratização da comunicação, talvez devessem estar preocupadas com isso. E talvez o digital forneça as ferramentas necessárias para que a gente democratize de fato as comunicações no Brasil. E o que a gente está vendo não é isso, é uma proposta de lei que está sendo mobilizada nacionalmente, utilizando grupos que já se organizam há muito tempo em torno dessas questões, reproduzindo os mesmos erros, reproduzindo a mídia digital como se fosse a mídia analógica, não entendendo que há uma explosão de produção de conteúdo por parte dos usuários que antes não era possível, né? Antes os meios de comunicação eram praticamente inacessíveis, comprar um transmissor, ter acesso a... Hoje em dia, com os pequenos celulares que nós temos, etc., com transmissores de baixa potência, conectando a internet e tudo, nós temos a possibilidade, de fato, de multiplicar exponencialmente a circulação do conteúdo social, né? O que vai tornar a tal dos conceitos que estão previstos na Constituição Brasileira, seu artigo 215, que versa sobre a cultura, o artigo 220 até o 224, que é a comunicação social. Esses artigos, e aí eu concordo com a Ivana, há que se regular, regulamentar a Constituição Brasileira, mas de maneira a atender a sociedade civil, não apenas aos grupos instituídos da comunicação que insistem em descolar a comunicação social da vida cotidiana. O sentido dessa minha fala é o seguinte, algum material já foi produzido, está acessível na internet. Eu mesmo escrevi um artigo especificamente sobre o espectro livre, foi publicado na revista Nomad, Lugar Comum, número 40. Então, pesquisando na internet, tem. Nesse artigo que eu publiquei foi no ano passado, por ocasião do segundo ESC, basicamente eu faço a discussão sobre o conceito de pluralidade e diversidade, o conceito de liberdade de imprensa e liberdade de expressão e a questão da gestão do espectro. Eu queria retomar então rapidamente esses conceitos para tentar embasar a minha fala E por ocasião do ESC de hoje e amanhã, eu também fiz um outro paperzinho bem curto, no qual me proponho a levantar as legislações do Equador, da Argentina, da Bolívia e do Uruguai, como marcos regulatórios que estão preocupados com a democracia da comunicação, que investem na interpretação do que no Brasil é conhecido como artigo 223, que é o artigo que fala da complementariedade dos serviços público, privado e estatal de comunicação. Então, interpretando a Constituição brasileira, especificamente o artigo 223, eu pretendo justificar esse meu foco nesse artigo, por que eu não estou preocupado com os outros artigos, e, à luz desse artigo na Constituição brasileira, compará-lo com os artigos que estão sendo interpretados na Argentina, no Uruguai, no Equador e na Bolívia, apresentando como eles estão tratando da questão da complementariedade do uso dos serviços de comunicação social e, por fim, apresentar o que seria uma proposta de espectro livre à luz dessas possibilidades. Bom, a questão da alienação técnica eu acho que está claro, né? Há que se investir então sobre o conhecimento do que de fato as plataformas de comunicação digital proporcionam, né? Se entender que o rádio digital é um rádio e a TV digital que utiliza da mesma infraestrutura, da mesma lógica de ter um transmissor, um cabo e uma antena transmitindo, por exemplo, é um primeiro grande exercício a gente comunicar isso, transmitir isso amplamente. Porque muitas vezes se confunde, por exemplo, rádio digital com web rádio, né? Então, a democratização da comunicação que foi proporcionada com o uso da internet, e muita gente fazendo sua rádio pela internet, etc., às vezes confunde o fato de que o rádio digital não é web rádio. O rádio digital é o rádio que vai ser transmitido pelo espectro, né? Ou seja, existe uma disputa pelo espectro que não está em pauta ainda no Brasil e já deveria estar há algum tempo. Recentemente foi loteado aí os 700 MHz e a informação que a gente teve, enfim, foi que basicamente as empresas estrangeiras tomaram conta dessa fatia do espectro e a briga por novas fatias vai crescer. Se nós não reservarmos, de fato, fatias expressivas, consideráveis de espectro para que nós possamos nos comunicar, a possibilidade de cumprimento da Constituição brasileira é mínima, na verdade, né? Os negócios tendem a prevalecer sobre o uso do espectro com uma voracidade imensa. Bom, não havendo essa discussão, por outro lado, a questão da PLIC, o projeto de lei que está circulando aí, que tem uma inspiração de democratização das comunicações, mas que esbarra na questão do analógico ainda, entende que a comunicação é feita de um veículo central para as pontas, enfim, reproduz uma série de definições que são muito particulares no contexto analógico e que a gente quer que seja interpretada agora à luz do digital. Sobre os conceitos que eu tratava nesse artigo Espectro Livre, o direito do povo à comunicação. Né? Um artigo é um título um pouco abrangente, mas no sentido de justamente provocar para dizer o seguinte, que o artigo 5º da Constituição, que prevê a liberdade de expressão, que está previsto nas constituições também de boa parte dos países da América Latina, esse artigo se inspira na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que assegura a toda pessoa o direito à liberdade de expressão e comunicação independentemente de fronteiras, sem prévia autorização e por quaisquer meios. Quando se fala nos direitos humanos por quaisquer meios, se está pensando também em rádio e televisão, sobretudo porque na Segunda Guerra Mundial o rádio teve uma predominância muito grande, motivo pelo qual os estados se arvoraram a controlar o uso do espectro como um meio estratégico. Ou seja, por isso que o Estado é quem gere o espectro para que as pessoas, e a desculpa técnica é, para que não haja solipsismo, para que todos tentem, para que todos não tentem se comunicar e não consigam, para que não haja interferência mútua. No caso do digital, e na linha do que eu falava logo no começo da apresentação, da particularidade do digital, o digital impõe uma mudança paradigmática no uso do espectro radioelétrico. O que é essa mudança de paradigma? É que ao invés de a gente ter o Estado central alocando janelas de transmissão, na linha do que o Nils falava aqui também, é possível hoje a sociedade civil, ela mesma, gerir o espectro radioelétrico se utilizando de tecnologias chamadas tecnologias mais inteligentes. O que são essas tecnologias mais inteligentes? Rádio cognitivo e rádio definido por software são duas tecnologias que permitem, por exemplo, que um transmissor com equipamento de rádio possa ele mesmo localizar as frequências disponíveis do espectro para usar esse espectro onde ele está ocioso, onde ele não está sendo utilizado. Além disso, com o rádio definido por software, a gente pode quantificar a quantidade de informações que a gente está utilizando no nosso transmissor e com isso compartilhar, ou seja, diminuir um pouco a qualidade da transmissão, diminuir um pouco a quantidade de transmissão de dados e com isso abrir a possibilidade de que outra rádio transmita. Com isso a gente modifica então o paradigma de que cada canal era proprietário praticamente de um canal específico do espectro, a Globo 12, a Experimental, etc, etc, e a gente passa a ter um uso mais dinâmico do espectro. Isso significa que mais pessoas podem utilizar o espectro, que o espectro, que é um bem tido como escasso, pode então atender a um maior número de atores. Isso não só para atender a ditames constitucionais, como eu estou chamando a atenção, mas, e esse é o paralelo que nós trazemos dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos funciona hoje, vigora hoje, a ideia do Open Spectrum, a ideia do espectro aberto, como um lugar onde se está realizando a tal, um processo de inovação tecnológica. Com a escassez do espectro, por exemplo, no momento onde as TVs não estão transmitindo durante a noite, por exemplo, ou utilizando faixas de frequência que no digital não existiam, né, que são as bandas de segurança, que são os canais entre os canais que estão sendo transmitidos, que são reservados justamente para que não haja interferência. Com o digital, não há esse tipo de risco, ou seja, a gente multiplica a possibilidade de ocupação do espectro porque a gente usa também as bandas de segurança. Além disso, com o digital, a gente pode multiplicar, cada transmissor pode transmitir multiprogramação, ou seja, pode transmitir 4 programas. Além disso, o digital proporciona a possibilidade de novos serviços serem trazidos aí para a sociedade civil e, por fim, a interatividade, que foi defendida no Brasil como a grande inovação tecnológica aí, que a gente tem um Midor, basicamente brasileiro, feito aqui pela escola da PUC, o pessoal do Telemídia. A gente tem hoje a oportunidade de ter um mestrando trabalhando lá nesse grupo, fazendo aí a possibilidade da interatividade com o rádio digital, né, que é o Rafael Diniz, que amanhã vai apresentar bastante coisa para nós. É hoje mesmo? Hoje ainda então traz o Diniz aí bastante novidade para a gente sobre o que está sendo pensado em termos de interatividade com o rádio. E essas possibilidades todas, como eu falava, do rádio e da TV, no caso da TV é evidente também, né? Só está transmitindo a TV de alta definição, não se está utilizando então as bandas de segurança, que são esses canais intermediários, não estamos otimizando o espectro que está previsto, né, tanto na instituição da TV digital quanto do rádio digital. A expressão otimização do uso do espectro está prevista, ou seja, que essa possibilidade que o digital tem de comprimir mais o sinal e com isso ocupar menos lugar no espectro, ocupar menos banda espectral. Né? No caso da TV, nós estamos falando da TV que pode, ao invés de ocupar 6 mega, que ela ocupa hoje, ela poderia ocupar 1/4 desse espaço para transmitir um sinal de televisão com qualidade de DVD. Né? No entanto, se a TV prefere transmitir em alta definição, ela mantém a utilização dos 6 mega que vigorava no analógico. Então, só por esse cálculo, vocês já podem tirar, né, algum motivo pelo qual a TV brasileira, basicamente, é uma TV que investiu na digitalização para ser uma TV de alta definição e não uma TV que multiplica canais. Por exemplo, as TVs comunitárias que hoje estão alocadas no cabo poderiam estar facilmente funcionando em TV aberta. Bastaria que a gente tivesse o investimento dos grupos de comunicação e dos nossos legisladores, representantes do povo, minimamente engajados na democratização de fato dos meios de comunicação. Bom, eu falei que ia comentar um pouco a respeito dos conceitos. Chamei a atenção da liberdade de expressão, então, que não é liberdade de imprensa. Então, muitas vezes, quando se ouve a TV Globo, propagandas, etc., né, com medo de uma lei de mídia, é um medo que se volta para a restrição à liberdade de imprensa. E essa tem sido a crítica recorrente, sobretudo dos jornalistas engajados aí com um perfil bastante liberal, de que no Equador, na Venezuela, na Bolívia, etc., a reforma feita nas constituições que previu agora a democratização da comunicação está se batendo muito nessa questão de que está tendo uma ingerência do Estado sobre a regulação dos conteúdos. No caso da Venezuela, um caso específico é a questão da... que no Brasil ficou conhecida aí como... essa coisa de botar ali a faixa etária que se destina aos conteúdos. Na Venezuela isso está bastante restrito, né? Não se pode passar determinados tipos de conteúdos dependendo do horário, e há uma crítica recorrente que as leis de mídia que estão vigorando então nesses países que estão fazendo a democratização da comunicação estão causando ingerência sobre os conteúdos. Por isso, então, dada essa confusão e esse embate que existe sobre a questão da ingerência dos conteúdos, etc., é que eu não estou me debruçando, então, sobre esses artigos que tratam especificamente do, no caso 215 brasileiro, da Constituição e outros, que falam da promoção do conteúdo regional, da valorização, da produção da, de educação, etc., que são conteúdos voltados para, são artigos voltados para a questão do conteúdo. Eu gostaria de simplesmente pular essa discussão de conteúdo e fazer uma discussão estrutural, uma discussão de espectro. E é por isso que eu volto o foco da minha apresentação e desse breve artigo que eu escrevi aqui para o artigo 223 da Constituição Brasileira, que é o artigo que fala da complementariedade dos serviços público, estatal e comercial de comunicação social. Porque com base na estrutura, na divisão do espectro, é que a gente não precisa, então, necessariamente julgar os conteúdos, dizer se o conteúdo é mais edificante ou menos edificante, etc. A gente está se propondo aqui a fazer uma discussão de garantir à sociedade civil um acesso ao espectro e o acesso conforme os direitos humanos, ou seja, um acesso sem prévia autorização, que é possível utilizando tecnologias mais inteligentes, como eu citava há pouco, o rádio cognitivo e o rádio definido por software. Acho que esse, o detalhamento do rádio cognitivo e do rádio definido por software pode ser mais bem feito, sobretudo por quem é da área, da tecnologia, etc., acho que o Rafael e outras pessoas vão poder. Eu trago aqui mais os aspectos conceituais que envolvem o uso dessas tecnologias, que modificam, então, que tornam o Estado alocador de janelas de comunicação com um papel, ou seja, esse papel de alocação de janelas se torna um papel obsoleto, que ele não favorece nem o acesso público ao espectro e tampouco respeita aí a questão da inovação, como eu chamava a atenção, que é essa importação que a gente está fazendo, que é a ideia do Open Spectrum, que é uma maneira de gerir o espectro para permitir, então, uma geração de mais aplicativos, etc. Ou seja, que a inovação hoje nos Estados Unidos está sendo feita com base no uso de espectro que é tido como ocioso. Para a gente, então, ter um uso pleno do espectro, faz-se necessário, então, que a gente adote, de um lado, o Open Spectrum, essa ideia de que a gente tem que utilizar mais espectro quando não está sendo utilizado, mas, de outro lado, interpretar também o que os nossos vizinhos estão fazendo. Quer dizer, e aí eu passo então a citar rapidamente as leis que inspiraram esse breve paper, que é, no caso do Equador, nós estamos falando aqui do artigo 70 e do artigo 106. Né? No artigo 70, se define então que o espectro radioelétrico é um bem de domínio público do Estado, na mão do Estado, inalienável, e que a administração do uso e aproveitamento técnico desse recurso público caberá ao Estado na alocação de frequências, mas que ele não detém nenhum controle sobre os conteúdos dos meios de comunicação. Sobre a complementariedade do espectro, diz a nova Constituição do Equador, promulgada em 25 de junho de 2003, ou seja, super recentemente, que define então que as frequências do, radio, do espectro radioelétrico destinadas ao funcionamento das estações de rádio e TV se distribuirá equitativamente em três partes, reservando 33% para a operação de meios públicos, 33% para a operação de meios privados e 34% para a operação de meios comunitários. Na Argentina, a Lei 26.522, de 2009, reserva 33% do espaço radioelétrico disponível em todas as bandas de radiodifusão sonora e de televisão terrestre para pessoas jurídicas sem fins de lucro. Na Bolívia, a lei de 8 de agosto de 2011 prevê a distribuição do espectro da seguinte forma: 33% para o Estado, 33% comercial, 17% social comunitário e 17% para povos indígenas originários, campesinos, comunidades interculturais e afro-bolivianas. E por fim, o Uruguai, que também reservou 33% para a mídia comunitária. Bom, eu acho que à luz dos nossos vizinhos que estão investindo aí sobre a democratização da comunicação, nós temos um parâmetro muito claro sobre como interpretar a complementariedade dos serviços público, privado e estatal de comunicação, que é o 223. Hoje, a única lei que se remete ao artigo 223 na Constituição Brasileira é a Lei de Rádio Comunitária Brasileira de 1998, que prevê 1 km de alcance, 25 watts de potência e 30 metros de antena no máximo, que já foi eleita por especialistas da área da comunicação como a pior lei de rádio comunitária da América Latina. Né? Então, se nós temos de um lado uma lei tão ruim de rádio comunitária e temos de outro lado um parâmetro evidente de como interpretar a Constituição Brasileira em seu artigo 223, eu acho que o próximo passo é a gente, de fato, trazer uma proposta concreta para que a gente discuta o que é essa complementariedade e de que maneira a gente pode garantir ao cidadão, às coletividades, etc., um livre exercício da liberdade de expressão. E o espectro livre seria, então, finalmente, uma proposta de que a gente tenha uma faixa reservada no espectro em todas as bandas de frequência que a gente possa utilizar sem prévia autorização e que, claro, esteja reservado para um uso sem fins lucrativos, onde não se possa fazer nem proselitismo político-partidário, nem proselitismo religioso. É isso. Obrigado. Só falar no microfone. Alguém? Bom, primeiro eu queria parabenizar o evento, eu tive no ano passado, e o primeiro eu acompanhei pela internet. É muito bom ter esse espaço de debater espectro livre e o futuro da radiodifusão, o futuro dessa tecnologia. Eu queria também falar que eu tenho o prazer de estar aqui com o Mauro, que hoje é meu professor, mas eu comecei a fazer rádio comunitária lá na Rádio Caxinauá há mais de 10 anos atrás. Foi o meu primeiro contato com rádio, quando minha companheira estudava lá pedagogia na universidade. Me chamou: Arthur, vamos fazer um programa lá na Rádio Comunitária, tem um professor doidão lá. E eu fui lá e me apaixonei, estou até hoje nessa brincadeira aí de rádio. Bom, primeiro eu queria falar o projeto de lei de iniciativa popular, na verdade, ele se propõe a pautar o Congresso e a sociedade sobre a comunicação. Ele não é algo pronto, definitivo. Ele foi feito ali para regular os três artigos, né, 221, 222 e 223, e para ser colocado no Congresso para gerar um debate acerca da comunicação, mas ele não está fechado. E eu vejo, assim, um pouco do resultado que o próprio Thiago critica, o Nilson também, até por conta da constituição desse movimento de comunicação, que é feito por sindicatos, partidos políticos, que são do mundo analógico, são instituições do mundo analógico. Esses movimentos do mundo digital estão se apropriando muito pouco sobre o debate de regulamentação, de legislação. E aí um espaço como esse, como este, é super importante para fazer essa ligação, né? Os movimentos digitais discutindo regulamentação, quem precisa disso para garantir a liberdade. Né? Eu penso essa regulamentação de comunicação como garantidora da liberdade. É um exemplo do próprio projeto dos pontos de mídia livre e dos pontos de cultura. Né? Na verdade, ele não diz o seguinte: ponto de cultura é isso, ponto de mídia livre é isso. Se você não cumprir determinada coisa, você não é ponto de cultura, você está ilegal. Né? Como acontece com as rádios comunitárias e com as rádios livres? Se você não cumpre aquela determinação, você é ilegal, você não é rádio comunitária. Não, mas quem diz que é rádio comunitária é minha comunidade, não é uma lei, não é uma legislação. E eu acho que a gente precisa pensar a regulamentação da comunicação nesse sentido, de garantir a liberdade e de reconhecer as iniciativas. Lá em Campinas, rádio livre é de um jeito. Aqui, na FRJ, rádio livre é de outro. Rádio comunitária em Caxias é de um jeito. E lá, no Ceará, é de outro. E a legislação precisa reconhecer isso. Você falou sobre a questão do white space, né, do rádio cognitivo. Eu queria também falar um pouquinho sobre a própria referência que a gente tem no rádio amador, né, que é uma licença muito mais simples, PX, PY, você não precisa de uma burocracia como toda. O próprio Wi-Fi, que é de uma faixa que é uma faixa não licenciada, você pega um roteador Wi-Fi e coloca no ar, você não precisa pedir licença para ninguém. Né? Então são iniciativas que estão no nosso dia a dia há vários anos e que são exemplo do que o rádio pode ser. Outra coisa que eu queria discutir, eu acho que o Juba vai falar depois, mas qual a proposta nossa para o AM, né, para essa faixa que vai ser varrida, aí, né, vai ser liberada, para ondas curtas? O que a gente pode ter de proposta de ocupação dessas faixas? E, por último, queria reafirmar a importância do software livre para essas iniciativas de rádio de espectro livre. A internet é um grande exemplo disso. Se a gente tiver um modelo muito fechado, rapidamente ele vai estar obsoleto. Né? A TV digital ela já nasce obsoleta, porque você já tem né, YouTube aí, né, paralelamente a isso, outras iniciativas de distribuição livre, né, de áudio, e aí você tem uma TV digital com apenas um canal lá, Full HD, numa determinada faixa de frequência. E aí, para o espectro livre, a gente precisa ter um software livre para evoluir tecnologicamente sem perder. A web é um exemplo disso. Quantos anos já não tem web aí? A gente continua usando navegador, usando as redes de internet com a mesma tecnologia, ela pode evoluir porque ela é baseada em protocolos livres, em software livre. Se a gente cair nessa armadilha aí de software proprietário, a gente não vai conseguir evoluir também essa tecnologia do espectro livre. Devolve a frequência, a Telecom te dá uma grana, compra a tua emissora e tira ela do ar. E aí depois de um tempo, vamos dizer, 5 emissoras saíram do ar nessa cidade. A FCC vai lá, realoca as emissoras mais para baixo do espectro e aloca mais uma partezinha da banda ali para cima. Bom, esse é o topo da banda de UHF, né? E lá embaixo, que eu acho que é o que a gente estava conversando esses dias também, que aí já entra na nossa proposta prática, específica, do que a gente quer. A gente não vai querer os 700 MHz, que é uma briga perdida. Claro que a gente gostaria de ter também, mas não vai dar, né? Prático. O canal 5 e 6 da TV, bom, não sei, talvez eu valha a pena fazer um pequeno comentário, a TV analógica vai ser desligada. A TV analógica, assim, em 2000, o desligamento vai começar no que vem, e vai se, durante 3 anos, né, aproximadamente, durante alguns anos vão sendo desligadas as emissões da TV analógica, até que em 2018, né, todas as emissões de TV analógica vão ser desligadas. As Telecom vão financiar essa top box com a população de baixa renda, que é a Bolsa Novela, né? Conhecida na mídia. E, bom, acho que só o que a gente vem discutindo, quais canais que a gente pode pleitear, né? Se eventualmente a gente for participar da escritura de um pedido, uma lei, não sei exatamente o que vai ser. Os canais 5 e 6 da televisão vão para a rádio. O Estado, a Dilma, né, assinou já o decreto. Foi um decreto muito triste, né? Foi melancólico, porque foi o fim do rádio AM, né? A Dilma estava assinando. E ela deu um discurso achando que era a revitalização do AM, né? Que a Berta escreveu a revitalização do AM. Só que na verdade era o fim. E a Dilma falou: eu lembro quando eu estava presa, quando eu estava no exílio, eu ouvia rádio AM de outros lugares, de outros países. E ela não percebeu que ela estava matando essa possibilidade de ouvir rádio de longa distância. Que rádio de longa distância só ouve na onda média, na onda curta. Ela estava assinando um decreto que matava. E automaticamente, não matou, né? Isso a gente vai ver em discussão. As emissoras AM que querem ir para o FM, vão para o FM, havendo espaço na banda de FM. Grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, não tem espaço na banda de FM. De forma que elas vão ser alocadas nessa banda dos 76 MHz aos 88 MHz, que é o canal 56 de TV. Vai ter muito canal. Vai ter muito canal, mesmo as AM migrando para FM, ainda vai sobrar muito canal. Então daria para a gente ter, as contas que a gente fez, acho que são 200 emissoras, né, no 5.6, se não tivesse em digital, se elas não fossem ocupadas pelas AM. É muita coisa, né? Mas só que esse também já talvez seja uma questão perdida. Acho que ainda dá para correr atrás, porque já foi regulado para a radiodifusão ter o decreto. O canal 2 ou 4 de TV, ninguém quer. Pelo menos eu desconheço quem esteja pleiteando. Então, para a gente, uma proposta inicial de alocação de uso do espectro para fins de transmissão livre, sem outorga prévia, sem nada, eu acho que o canal 2 ou 4 é uma boa pedida. É uma banda um pouco baixa, né? Então as antenas talvez não sejam tão pequenas, não tão grandes como essa também, mas eu acho que dá para a gente pleitear, dá para transmitir rádio e televisão nessas bandas. Né? Daria para a gente fazer uma transmissão de TV de banda estreita, não precisa pegar os 6 MB, dá para transmitir com 1,5 MB. Inclusive o padrão europeu de segunda geração de TV digital, que é o DVB-T2, que foi adotado pela maioria dos países da África, ele tem possibilidade de configuração com menor largura de banda. Você pode usar um 1,5 MB, 3 MHz. Então, quer dizer, nesses canais 2 ou 4 daria para ter TV livre, TV comunitária, rádio livre, rádio comunitária, uma rede de dados muito melhor do que o Wi-Fi, porque essa frequência, por ser mais baixa, a onda vai mais longe. E além desses canais 2 ou 4, que esses são essenciais, porque tem bastante banda, né? São 3 canais, são 18 MHz, é bastante coisa, tem todas as bandas de onda curta, que eu acho que isso a gente pode ter uma conversa mais aprofundada. Mas a onda curta está caindo em desuso, né? Está caindo em desuso por tecnologia de satélite, transmissão sem fio mais avançadas. No entanto, vários lugares na Amazônia, no interior do Nordeste, só houve onda curta. Tem alguns locais onde o Chico trabalha, no oeste do Acre, o pessoal ouve onda curta porque a única rádio que chega é a Rádio Nacional da Amazônia. Então, Eu acho muito interessante a gente pensar redes sem fio em grandes cidades, para a gente ter redes autônomas interligando nossos celulares, computadores, mas também tem que pensar nas pessoas que ouvem rádio nos rincões da América Latina, etc., que o rádio digital pode, de fato, fazer com que as ondas curtas tenham um renascimento. Se hoje, quando você ouve onda curta, você tem um áudio com uma qualidade muito ruim, com um chiado, no digital a gente vai poder transmitir um áudio estéreo perfeito e ainda imagens, textos, aplicativos interativos, etc. Então, eu acho muito importante pensar nas ondas curtas e nesses canais 2 ou 4 para estar tá aí atendido nessa proposta de espectro livre que a gente vai ver fazer. Fazer uma rodada de considerações finais. Quer começar aqui, já que você está com a... Bom, agradecer aí as intervenções. Eu vou falar rapidinho então. Eu gostei muito do comentário do Arthur, sobretudo na questão do software livre. Então, eu queria chamar a atenção para isso. Voltando para a decisão sobre rádio digital, que é muito pouco conhecido, na verdade, os sistemas que estão em disputa aí na mesa. Um é o sistema HD Rádio, que é norte-americano, propriedade de uma única empresa, a Ubiquiti. E o outro sistema que está na mesa é o DRM, que é o Rádio Digital Mundial, que funciona em software livre e é mantido por um consórcio internacional aberto. Ou seja, onde o Brasil poderia se inserir como mais um ator, né, na promoção desse sistema. E uma coisa que o comentário que o William fez, que é muito interessante, que é essa noção de que o software livre é uma tecnologia que permite ele é chamado, teoricamente, como neotécnico, ou seja, ele é um tipo de tecnologia que está sempre sendo atualizada, ou seja, ela permanece em constante evolução técnica, que é um paradigma, é um modelo de evolução que é totalmente distinto do software proprietário, que é fechado, é uma mercadoria, né, que é fechada, é uma coisa encerrada nela mesma, que funciona com prazo de validade, que costuma se colocar, né, como... funciona à base da obsolescência programada, ou seja, como uma mercadoria, ele está fadado a se tornar obsoleto num prazo de alguns poucos meses ou anos, para que uma nova tecnologia, igual a essa, seja comprada, fadada a se tornar obsoleta ao cabo de alguns meses ou anos. Então, assim, quando se compara o software livre com o software proprietário, muitas vezes se coloca que os dois funcionam, né, da mesma maneira, que são softwares, então eles têm a função de fazer a interface entre o hardware e nós, etc. Mas, na verdade, se trata de dois tipos de software cuja natureza sociotécnica é totalmente diferente. O software livre, nesse sentido, ele é muito mais evoluído que o software proprietário, justamente porque ele permanece em constante processo evolutivo, diferente do software proprietário, que está fadado a se tornar obsoleto ao cabo de pouco tempo. Com isso, eu passo a um segundo comentário, que é a questão da mídia livre, a questão da utilização da internet para a nossa comunicação, que é tida como livre e que muitas vezes não é. Né? Quando as pessoas a gente usa, por exemplo, não vou nem entrar no mérito das redes sociais, ok? Vou entrar, por exemplo, nos serviços gratuitos como o Blogspot, mesmo Gmail, todos esses serviços que fornecem para a gente sites gratuitos, etc. Quando a gente clica num site desse, que a gente adere a essa plataforma, a gente está aderindo a um sistema, a uma plataforma que está simplesmente se apropriando de todo o nosso conteúdo. Ou seja, é incrível que a gente produza tanto conhecimento, por exemplo, em universidades públicas, e depois esse conhecimento vai parar em sites como Blogspot, etc., etc., que são ferramentas proprietárias que pegam todo esse conhecimento e ficam gerando lá as maquininhas para a inovação dessa própria ferramenta. O Gmail é uma ferramenta óbvia disso, todo mundo sabe, à direita sempre aparece ali a coluna, se você digita Espanha no seu e-mail, à direita vai aparecer emprego na Espanha, casamento na Espanha, hotel na Espanha, ou seja, existe uma vigilância enorme sobre tudo que circula na internet e se diz muitas vezes que isso é de interesse do próprio usuário. O que a gente está falando em termos de tecnologias digitais, né, isso é uma frase que eu até roubar, enfim, do Pajé que sempre fala isso, que a internet é uma tecnologia do passado. Né? A gente está investindo sobre tecnologias do futuro. São as tecnologias de rádio e TV digital, que, embora estejam funcionando, não chegam nem perto do potencial que elas têm. Por exemplo, quando a gente fala em transmitir rádio e TV digital, nós estamos falando de transmissões que podem ser, por exemplo, criptografadas. Né? Estamos transmitindo dados que a gente tem segurança de que a gente está botando o nosso CD aqui, a nossa informação aqui, está indo para uma antena, que vai chegar no receptor, que é o nosso público. Quando a gente transmite as coisas pela internet, a gente está utilizando plataformas proprietárias que a gente não tem acesso a essa infraestrutura. Ou seja, a gente não tem acesso às fibras óticas, aos backbones, a toda essa infraestrutura que permite que a gente tenha essa comunicação livre. Ou seja, no limite, a gente defende que a comunicação que é feita pela internet, ela não é livre. Não existe uma mídia livre na internet que se utiliza de TwitchCam, que se utiliza de, né, de plataformas proprietárias, etc. Isso não é livre. Né? Isso é, é gratuito, né? É legal, é gratuito, está facilitado, etc. Para chegar no livre, a gente gostaria muito que a gente estivesse livre do poder e livre do dinheiro. E é essa inspiração que a gente traz do movimento de rádios livres europeu, como citava o professor Mauro aqui há pouco, é essa inspiração que a gente trouxe para o Brasil. As rádios livres francesas publicaram em 78 um livro que a gente traduziu, que está na internet disponível, que é o Rádios Livres Populares, que isso define lá que o rádio livre é justamente, não é o livre, não é qualquer coisa. Né? Quando a Cecília Meirelles tem um poema maravilhoso que fala liberdade, aquilo que todo mundo entende, né? Não precisa explicar, né, o que, que é. O livre, na inspiração francesa que a gente traz, é livre do dinheiro, ou seja, é sem fins lucrativos, e livre do poder, no sentido de que não há um poder editorial, né? Não há um editor que diz o que pode ou não pode ser veiculado nesse meio. Então, com base nessa inspiração do livre do dinheiro e do livre do poder, é que eu acho que a gente traz a possibilidade de a gente pensar uma fatia do espectro que seja livre do dinheiro e livre do poder. Só lembrando que o Chico Mendes aprendeu tudo que se alfabetizou e aprendeu a olhar o mundo ouvindo Rádio Ondas Curtas, a Voz América, a Rádio de Moscou e a Rádio de Pequim. Foi a escola do Chico Mendes. Uma continuação da conversa. Eu tenho comentado a minha fala do Arthur, porque, enfim, né, eu acho que esses movimentos como o Fórum Nacional de Democratização, o Intervoz, que estão aí há muito tempo, eles têm efetivamente essa composição, e aí a questão, a discussão, não é nem entre analógicos e digitais, mas é uma concepção bastante estatal desse debate da regulamentação. E então, se trata de uma hiperregulamentação. De novo, eu volto também a um dualismo, a aporia aqui. Não dá para a gente criar uma oposição tão dual entre essa hiperregulamentação, por um lado, e, por um outro lado, uma experiência absolutamente autonomista que esteja fora de qualquer atravessada, de qualquer linha de poder e de grana. Tiago, então eu acho que efetivamente a gente vive uma sociedade que é uma rede complexa, onde a gente transita entre, exatamente entre redes com características e estatutos muito distintos. Né? Então, me parece que em relação à questão desse projeto popular de leis, eu queria estabelecer algum tipo de diálogo e de conversa, inclusive convidá-los para participar dos próximos gestos, para que esse diálogo se estabeleça. Como você falou, né, esse projeto de iniciativa popular está em aberto. Né? E, obviamente, ali, quando você fala da ideia do público, ainda a confusão entre o estatal e o grande. Né? Então, assim, dentro do público entra o que? As áreas educativas, entra o comunitário, né? Mas é um público muito próximo na ideia do estatal. Né? Eu acho que aquilo que a gente está discutindo, que eu acho que realmente é uma importante nova, é essa ideia do comum, essa ideia dos comuns e essa distinção, né, entre esse estatal e esse outro público. Eu acho que essa discussão ela não está amadurecida, não está clara, ela não está explicitada nessa discussão da regulamentação da radiodifusão no Brasil. Então, eu acho que isso seria decisivo a gente reafirmar o que seria, então, esse espaço do comum, do comunitário. Porque aí, quando você traz o exemplo da Bolívia, é muito claro. Quando eles pensaram na questão da inclusão digital, que é uma palavra que virou meio meme, clichê, eles estão falando de inclusão subjetiva. Né? Ou seja, como é que você inclui subjetividades diversas e as mais variadas nessa produção de linguagem, nessa produção de conteúdo. Né? Então, eu acho que isso ficou muito claro nessa regulamentação que está aí, nessa discussão que está acontecendo na Bolívia. Lá no México, eles também acabaram de aprovar uma lei nova que ainda vai ser implementada. Mas, enfim, de uma maneira geral, né, eu não sei exatamente fazer essa avaliação entre as várias propostas, né, mas me parece que essa da Bolívia é uma das mais afirmativas desse momento, desse comum que, na verdade, é pensado como conclusão subjetiva. Ou seja, como é que você tem um tipo de regulamentação que consegue incluir o máximo possível, né, efetivamente, daquilo que não é Estado. Né? Então, eu acho que essa é uma dos princípios importantes. E aí os grupos mais antigos, eles, não mais antigos, os grupos mais históricos que aí estão, eles não conseguem desvincular essa regulamentação desse controle do Estado. Então, eu acho que essa é uma discussão decisiva para a gente trazer aqui. E aí, Juba, sobre essa questão das tecnologias, eu vou até uma pergunta para voltar para você. Né? Quando a gente fala da crise do imaginário lá, de certa maneira, ela obviamente está ligada à própria pesquisa tecnológica, ou seja, né? Quais são os interesses em desenvolver dispositivos que possam ser massificados, dispositivos que possam ser popularizados, da mesma maneira que a gente tem hoje dispositivos que todo mês sai um dispositivo novo, uma inovação tecnológica nova, voltado para um tipo de consumo, de hipermídia, voltado efetivamente à navegação da própria internet, ou seja, a gente tem uma super invenção e uma inventividade, né, capitalista incessante relacionada a um determinado imaginário. Né? Então, como é que a gente efetivamente também pensa nesse desenvolvimento tecnológico de pesquisa para essa construção desse comum? Então, isso sem dúvida é decisivo e passa por investimento, por grana, né? Enfim, ele não é espontâneo. Né? Então, seriam essas, né, economias do comum, essas novas institucionalidades do comum? Porque, de novo, eu cada vez mais me convenço que o mero espontaneísmo não vai nos tirar dessa rede, desse estado-rede no qual a gente vive, que está absolutamente atravessado por todos os poderes. Né? Então, me parece que essa articulação aí, nesse momento, não é hiperregulamentação, mas também não é o espontaneísmo, né, da auto-organização, enfim, que vai, talvez, nos tirar dessa disputa. Né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito atenta. Eu também ouço muito esse discurso da auto-organização espontânea, mágica, que se afasta de qualquer possibilidade de diálogo com o Estado, com os parlamentares, que me parece absolutamente pensamento mágico. Vai acontecer um milagre e nós vamos estar lá falando, né, disputando esse mundo dessas redes hiperarticuladas. Né? Eu acho que a gente tem que ser mais Foucaultiano, não tem lugar nenhum que não esteja atravessado por poder e nos paramentarmos para fazer essa disputa que é tecnológica, que depende de grana também, que depende de investimento, né? Enfim, se a gente quiser criar instituições no comum. Né? Então, é isso que eu tinha para trazer. Só acrescentar uma coisa, a gente não está discutindo a legislação da América Latina, dos outros países da América Latina, e há muito pouco conhecimento da legislação em relação à rádio, ainda analógico, né? Nos Estados Unidos, a lei de rádio comunitária dos Estados Unidos é de 1947. Tem rede de rádio comunitária nos Estados Unidos, pegando o país inteiro, com uma rádio pacífica, que estão 6 rádios, em Washington, Nova York, Boston, Dallas, Houston, São Francisco e Los Angeles, e que se reproduzem. O que é rádio comunitária pela lei de 47 nos Estados Unidos? É uma rádio que é financiada pelos ouvintes. Então, eu tenho muito boas relações com a WBAI de Nova York, conheço pessoas lá, um colombiano que faz programa de América Latina lá, o Mário Murilo. A rádio só de sacanagem, uma vez por ano, eles iam entrevistar o Fidel Castro em Havana e botavam no ar. Continua tendo programa direto de Cuba. E Cuba não entra nos Estados Unidos, né? Mas eles, para completar, eles entrevistavam o Fidel Castro e botavam no ar em Nova York. Foram contra a guerra do Iraque. Tinha um programa até recentemente da Occupy Wall Street. Occupy Wall Street, que era um movimento de vanguarda política local, de 5 às 6 da tarde, na Rádio Pacífica de Nova York, você ouvia o programa diário do Occupy Wall Street. Então, assim, isso aí é só uma coisa, estou falando de conteúdo, mas é questão legal também. No ano passado, foi aprovado no Congresso americano, isso não vazou em lugar nenhum. Uma nova lei para rádios de pequena potência, não é nem comunitária, não. Rádios de pequena potência. Você pode pedir uma concessão de rádio de pequena potência, tem uma lei nossa. Rádio, quem é rádio de pequena potência? É uma rádio que atinge no máximo 7 milhas. Aqui é 1 quilômetro de raio para a rádio comunitária. Lá são 7 milhas, que é mais de 10 quilômetros, sei lá. Isso é uma rádio de pequena potência para as pequenas cidades, para pequenos grupos que não têm comunicação. Enfim, isso é uma outra legislação. Eu vou fazer pesquisa sobre essa legislação agora. No Google, não consegui. É uma loucura. Parece que eles proíbem que isso seja é tão democrático que eles fazem dentro dos Estados Unidos e que eles não querem que o resto do mundo faça também, né? Mas assim, você tem uma democracia, tem a National Public Radio, um sistema de rádio pública que é local. Tem rádios em, sei lá, não sei quantas centenas de cidades dos Estados Unidos que são rádios públicas financiadas pelos governos, mas com um conselho local independente, que tiveram posições políticas, inclusive, contra a guerra do Iraque, parará, durante, né, a National Public Radio é de 1980 e pouco, né, a legislação. Né. Então, são áreas de formulação da, de rádio difusão, de legislação de rádio difusão, que é interessante pesquisar também, né, inclusive com uma justificativa, como filho da puta, porra, isso tem nos Estados Unidos, cara, né? É o máximo, né, da merda que a gente critica, né? E lá, porra, é muito mais democrático do que até os países latino-americanos estão começando a lutar por essa abertura. Bom, três breves comentários. O primeiro, sempre quando alguém fala mal dos Estados Unidos, eu tenho que falar algo mal da Europa, assim como para fazer justiça, não? Assim como e na Europa atualmente teve uma luta importante, assim, um intento de fazer um switch-off da faixa FM na Noruega e na Suécia, não? Causado por um lobby de um modelo de rádio digital que se chama DAB, que existia só lá na Europa. A gente talvez pode aprofundar sobre isso também hoje na tarde. Mas a coisa é a seguinte, assim como essa rádio transmite, assim como fora da faixa FM, e não conseguiram realmente estabelecer um modelo que funciona por causa que o FM analógico ainda está funcionando tão bem, e fizeram um lobbying na Noruega e na Suécia deixar por decreto de transmitir mais no FM para finalmente conseguir como os ouvintes. E as últimas informações que eu tinha foi que se armou também a sociedade civil junto com organizações para evitar justamente isso, porque de alguma forma a banda FM até hoje é o único padrão global que temos, com onda curta talvez também, mas um padrão assim de comunicação global que não se deveria sacrificar tão rapidamente, nem no nome do digital, assim como e que se pode usar de uma maneira mais interessante, mas deixamos isso para trás, assim. Outro comentário que eu queria fazer sobre o Blip. O problema é que o artigo 223, que você mencionou também sobre a complementaridade, não? Menciona uma complementaridade entre os setores estadual, pública e comercial. Então, na Constituição brasileira, a ideia da rádio comunitária, por exemplo, nem existe, assim como é uma lei que existe a outro nível, assim como mais baixo. Então, o que faz o Blip? O Blip não vai tão longe para apresentar realmente uma mudança, uma emenda constitucional, e fala, vamos compartilhar o espectro entre três setores também, estadual, público e comunitário, e comercial. Então, aí o problema é onde fica a comunitária? Ah, vamos colocar dentro dos 33% do público. Então, rádios públicos e comunitários têm que brigar assim como para esse espaço. E como se justifica que um terço das frequências fica nas mãos dos estados? Assim, como acho que mais um ponto que se precisa debatir, porque conceptualmente faz muito pouco sentido isso. E só para terminar, é verdade o que o Arthur falou, que é uma proposta que não é um ponto não definitivo ou que está escrito no clipe. Mas o que não é verdade é que o debate não é fechado. O debate está fechado atualmente por decisão. Congresso. Por, desculpa, depois você comenta. Não, vai abrir no Congresso. Então, o que querem as pessoas que definiram o PLIP, que não é ter um debate até que essa proposta chegue no Congresso. A gente não sabe ainda quando vai ser isso, porque a ideia do PLIP é que se vão fazer assinaturas em todo o país, assim como para apoiar o debate no Congresso do PLIP, certeza, não? Mas eu acho também a gente pode fazer essa pergunta, se não uma perda de tempo, assim como de ter que manter a boca fechada e não poder discutir todos os problemas conceituais que tem lá antes do debate no Congresso, assim como, porque a gente poderia ter como um nível de debate assim, muito mais avançado, chegando no Congresso, não começar a discutir perguntas que valem muito a pena, assim como de falar agora mesmo, assim como, e acho que não é uma... A minha concepção de democracia é sempre que falar, assim como, não? Claro que tem estratégias políticas, mas acho que demonstra um interesse, demonstra um desejo também para chegar de volta a esse conceito assim, da sociedade, assim como sobre a comunicação, de ter um debate e de discutir mesmo essa proposta, assim como antes de chegar ao Congresso. Acho que seria interessante assim, de considerar realmente isso. Obrigado. Faço aqui às vezes da mesa alguém mais para fazer algum comentário, uma pergunta, vamos finalmente aqui. Eu vou aproveitar porque estamos no meio do debate, mas eu quero fazer uma observação bem pontual então, antes de sair, para deixar mais clara a posição, enfim, foi um pouco... Primeiro, eu concordo um pouco com a colocação do Nil sobre a questão da PLIP, e nesse sentido, Arthur, que é o seguinte, as pessoas estão assinando embaixo de uma proposta de lei, né? Então, se as pessoas estão assinando embaixo de uma proposta de lei, é porque pressupõe-se que elas estão assinando embaixo de conjunto de linhas, de artigos, etc., que ninguém está assinando cheque em branco, certo? Então, assim... É, não dá para dizer que está exatamente aberta essa proposta. Por outro lado, eu queria chamar a atenção, e esse eu acho que é um debate que é muito interessante fazer, eu considero, que é, eu acho, distintos modelos de democratização da comunicação em pauta aqui. A gente está discutindo no fundo, a PLIP segue um modelo que não é só analógico, mas é um modelo cuja ênfase é muito grande no Estado, é um modelo que está brigando, por exemplo, a ter, como comentava o professor Mauro aqui, quer dizer, recursos do Estado para manutenção das mídias, por exemplo. O argumento é justamente esse, de que se o Estado banca propaganda em veículos comerciais, etc., o Estado também pode bancar a mídia comunitária, as mídias de baixa potência. Eu, justamente por não querer discutir esse tipo de argumento, que é razoável, mas ao mesmo tempo ele é super discutível do ponto de vista da autonomia que essa mídia vai ter então, em relação ao Estado, enfim, são as questões que estão sendo propostas, estão sendo trazidas com toda essa reflexão que está sendo feita sobre essas reformas que estão acontecendo na América Latina. Então, o que houve com a PLIP foi a interpretação, a apropriação desse debate da América Latina sobre a democratização e uma apropriação por parte desses atores históricos, como coloca a Ivana, com esse modelo, que é ainda um modelo que descola a comunicação social da necessidade, por exemplo, de democratização radical, ou seja, da funciona no paradigma representativo. Os grupos de comunicação históricos que propõem a PLIP ainda pretendem representar os interesses da sociedade no campo da comunicação. O que nós estamos propondo com o espectro livre, e essa diferença histórica dos meios de comunicação de rádios livres para rádios comunitárias é toda pessoa tem direito à liberdade de expressão. Não é toda pessoa por detrás do microfone que conseguiu uma concessão e que fez o jabazinho ou que fez aliança com o poder local para ter acesso à rádio comunitária, enfim, com todas as realidades que a gente conhece, como é que se tem acesso ou não se tem acesso à rádio comunitária ou ao microfone. A proposta que se traz, que é radical e não é espontaneista, mas é uma visão política, é de que a gente não vai orientar as nossas mídias, as mídias livres, as mídias de rádios livres, no sentido do conteúdo que elas produzem, ou seja, as rádios livres não estão aí propondo um embate direto de conteúdo, disputando hegemonia, conteúdo. E com isso eu me aproprio do autor do conceito de hegemonia, que é Gramsci, para dizer ao contrário. Defendemos que todas as pessoas são filósofos, né? Todas as pessoas têm a sua experiência de vida e todas as pessoas, portanto, têm direito à sua livre expressão por quaisquer meios. Então, assim, acho que tem distintos modelos de transformação social na mesa, né? E esse é o motivo pelo qual há um hiato nessa comunicação, não é só uma questão de não conhecimento, quer dizer, os meios de comunicação alternativos, comunidades, etc., os grupos, o Intervoz, o FGC, sabem da proposta do espectro livre, acompanham, isso circula na internet, etc. O que há, na minha opinião, é uma visão política diferente que orienta esses grupos no sentido de propor uma mídia comunitária com financiamento do Estado, com operador de rede, com figuras extremamente analógicas que estão distintas das figuras que nós propomos, que são radicalmente diferentes, porque a gente tem uma visão política diferente. Era mais ou menos só isso que eu queria, enfim, pontuar, e por isso também o silêncio, né? Por outro lado, ao enfatizar aspectos estruturais da lei, eu estou tentando justamente contornar esse debate, por não ver compatibilidade da proposta de espectro livre com uma proposta de democratização da comunicação nos termos que estão sendo propostos, de aporte de recursos, etc. Eu acho que se ficasse, por exemplo, 10%, 17% de todas as faixas de frequência para espectro livre e 17%, comporia os 34%, para mídias comunitárias, públicas, financiadas pelo Estado, operador de rede, etc., ia ter emprego para todo mundo do terceiro setor, etc., da democracia da comunicação, e ia ter espaço para as pessoas se comunicarem livremente conforme os direitos humanos, a Constituição brasileira, o Pacto de São Paulo e Costa Rica e tudo aquilo que a gente está cansado de falar que é necessário nesse país. Às vezes da mesa, então, às 12h30 continuamos aqui nesse mesmo bate-local com uma mesa com Rafael Diniz, com Francisco Caminati, participará por... Desculpa, gente, 12h30, grupo de trabalho, implementações abertas de rádio digital e redes Wi-Fi livres. Grupo de trabalho é onde? A gente se encontra aqui. Aqui, voltamos aqui. E às 4h30, às 6h, a mesa Snowden com Francisco Caminati pela internet, conferência, Rafael Diniz, Arthur William.